Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. Lambda, lambda, lambda, nerds! Aqui é Alexandre Ottoni, o Jovem Nerd, e eu não tenho dado em casa. Eu sou a senhora Jovem Nerd e sou péssimo em jogos de estratégia. Aqui é Carlos Voltor e eu ataco a Dudinka através de Omsky. Ai, aqui é a portuguesa e eu nunca consegui aprender a jogar xadrez. E aqui é a Azaghal e o meu objetivo é conquistar a Oceania e dois países à minha escolha. Muito bom, vamos deixar para falar de War. Por último, porque hoje é dia de nostalgia, vamos falar de jogos de tabuleiro. Os jogos mais memoráveis, antes que falem que a gente esqueceu um monte, vamos falar dos jogos mais memoráveis e nossas divertidas partidas. E vamos diretamente para nossas caneladas e e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, vamos para os nossos e-mails. Lembrando que você pode assinar o Nerdcast no seu iTunes, se você tem um iPod ou simplesmente o programa, você clique ali na coluna da direita, na parte Nerdcast, no www.jovenerd.com.br, clique e salve o arquivo, ou abra-o diretamente no seu iTunes, que você já assina o nosso Nerdcast. Adriano Beidaki, 35 anos de Porto Alegre, diz o seguinte... Este e-mail se passa entre o Nerdcast 31 e 32. Muito bem, muito gostei muito do Nerdcast do 24 horas. Mas devo fazer um aviso, estilo sugestão. A Kim Bauer é dublada pela Melissa Garcia, que eu já vi pessoalmente e é bem talentosa. Uma boa dubladora e uma dubladora muito boa, entendeu? Aham. Né? Um jogo de palavras. Seria legal se vocês falassem sobre o trabalho... infelizmente não valorizado dos dubladores das séries. Eu também gosto de ver séries no idioma original, mas a dublagem ajuda a popularizar as séries, desenhos, filmes que tantos gostamos. Aqui vai uma sugestão, né, que é sobre dublagem, nem que seja pra zoar os programas dublados. E pra... Eu acho interessante isso. E até acho que a gente deveria entrevistar dubladores, não? Voltar a participar, porque... Sim, existem, cara, existem dubladores muito bons no Brasil, como a Mônica Rossi, o Márcio Seixas, o Ricardo Juarez, o Guilherme Briggs. Guilherme Briggs, que é o dublador eterno do Frikazoide, Han Solo e um milhão de outros personagens engraçadíssimos. Eu sou fã, mega boga fã do Guilherme Briggs. Mas eu sei que o Ricardo Juarez era um cara que acessava o Jovem Nerd. O Ricardo Juarez ficou popularizado pelo Johnny Bravo, dublado. Ah, sim. E ele é... E ele hoje continua trabalhando, ele tem um blog muito legal sobre dublagem e eu vou incomodá-lo. Se ele acessava o Jovem Nerd, não sei se ele ainda acessa, mas eu vou incomodá-lo pra ver se a gente consegue fazer um Nerdcast especial com um convidado dublador. Que conseguir esse cara do Frikazoide, hein? O Guilherme Briggs? Mas sim. Vamos conseguir, rapaz, nós estamos com tudo. E nós estamos prosa, né? Vai lá. Lion dos Santos, engenheiro Paulo de Frontan, vulgo Cudumundistão. Cudumundistão. Sim, né? Sem graça, mas tudo bem. Rio de Janeiro, Brasil. Tá entendendo? Lion? Lion? Lion dos Santos, sem dúvida. Ele é Lion dos Santos. Lion? Não, isso deve ser um apelido, cara. Eu conheci, a gente conheceu o Laio. Lá, cara, é verdade, que vendeu o computador pra você. Informática. Que era por causa do Thundercast. Vai lá. Olá, galera do Jovem Nerd. Sou fã de vocês há um bom tempo e adoro o Nerdcast. Entretanto, acabei tendo um problema por ter criado esse hábito. Como eu moro no interior do Rio de Janeiro, sofro um problema de discriminação por parte das empresas de telefonia. Não possuo conexão de banda larga. Com isso... Para que eu possa aproveitar o Nerdcast de vocês, eu tenho que esperar em média 2 horas para carregá-lo. Nossa. Isso não era problema. Isso não era problema até eles ficarem melhores e, por consequência, maiores. A gente está resolvendo esse negócio. Realmente que mais de uma hora é um tapa na cara, né? É. Então, numa das minhas esperas para escutar o Nerdcast, eu deixei... Deixei carregando, fui lanchar, tomar banho, quando de repente uma queda de energia mandou pro quinto dos infernos o meu computador, queimando a minha placa-mãe, processador e estourou o monitor. Caraca, cara, toma aí, cara. Meu Deus. Agora que eu resolvi tudo, peço as ajudas de vocês. Ainda bem que ele tá pedindo agora, né, cara? Imagina se ele, pô, quer fazer uma vaquinha pra comprar um... Crie uma campanha para que possamos ter uma conexão de qualidade aceitável na minha região. Parabéns pelo talento. PS, Azaghal, você é incrível e muito modesto também. Obrigado, meu querido. É, eu não sei o que a gente pode fazer, né, cara? Mas, se, sei lá, um abaixo-assinado virtual, a gente bota aí alguma coisa dessa. Próximo de Vinícius Chiavini, Santo André, São Paulo. Seguinte, sobre o Netcast de 24 horas, o último. O nome do personagem do Jim em 24 horas é Agente Baker. Sim. A Sherry Palmer... Desculpa. Sherry. A Sherry Palmer não teve caso nenhum, como a gente falou. Ela pagava pessoas pra camuflar problemas relacionados ao estupro da filha, que no, na primeira temporada. Que aquele menino Buiu matou o estuprador. Exatamente. E o presidente Palmer mandou ela pastar no final da primeira temporada. Na segunda, ela fez um acordo com o Peter Kingsley para forçar uma guerra e frear a administração do Palmer, né? Aquela coisa toda da... Sherry! Outra coisa, vocês esqueceram que o namorado da Kim dispensou a moça porque perdeu a perna no acidente de carro. Aliás... Caraca, cara, é um problema, né? Não é o outro perder o braço, né, cara? É o problema da família Bauer, cara. Não adianta. E mais uma coisa, o bigode da primeira temporada, o nome dele é Richard Walsh, que a gente não lembrou. Whatever. É, o cara morreu lá no quarto episódio, é, cara. É, não dá, né, cara? São 6 temporadas, cara. Vai começar a sexta. E, na minha opinião, a Audrey, a Kim River, é a mulher mais bonita da série, mais do que a Kim. E a Sexy Terrorist também não fica atrás. Sabe uma coisa da Sexy Terrorist que a gente esqueceu de falar? Que na quarta temporada, quando ela aparece mais pro final, né? Ela tem uma pinta sexy. E eu reparei, vendo o DVD da primeira e segunda temporada que ela aparece, ela não tem a pinta sexy. Eles botaram pra ela ficar mais Sexy Terrorist, cara. Muito bom. Ela carrega no... De repente ela botou pra isso. Se disfarçar, né? É, claro. E última coisa é, se a segurança da CTU é risível, o RH é pior ainda, né? Que lugar pra ter traíra, né? Muito bom, verdade, cara. Muito bom. É, Cristiano Avanzi Garcia, o nerd circense. Ah, o cara da família Garcia, sim. Do Orlando Fay? Olha você, jovem. Olá, nerds. Gostei muito do Nerdcast sobre 24 horas. Vocês lembraram que o pai da Kate Warner era o mesmo ator que faz o pai do Jack do Lost. Parabéns. Eu nunca tinha me tocado sobre isso. Falaram também sobre o Jim ser um dos agentes da CTU, o Tom Baker, como o cara já disse assim. Mas se esqueceram de mencionar a honrosa aparição de R. Ian Cusick, o Desmond, isso é verdade. É verdade. Na quinta temporada, interpretando aquele agente alemão que o Jack engana. Caraca. Ele se chamava Theo Stoller. Caraca, é verdade, o Desmond, que quando eu vi o Desmond no vídeo que eu tô, meu Deus, mais um. Agora, assim, tá ótimo, o cara falou, eu vi o Nerdcast, eu quero saber da família Garcia, o que aconteceu, cara. Pois é, mãe. O que aconteceu? Mande notícia! Gedvan ou Gedvan de João Pessoa, Paraíba. Comecei a ouvir o Nerdcast há pouco tempo e tenho me divertido bastante. Parabéns! O único problema é que normalmente eu escuto o Nerdcast durante a madrugada. Até aí, tudo bem. Eu ajusto o volume para escutar a voz de todos claramente, beleza. Até que... Pá! Aqueles efeitos sonoros quase acordam toda a minha família. Aquela batida do sino, as buzinas, as sirenes. Quando eu consigo prever esses momentos, ainda dá pra baixar o volume, mas quando não, acorda até a vizinha. E é isso aí, acho que vocês deveriam somente diminuir um pouco o volume dos efeitos sonoros e dos gritos pra não ficar tão acima dos volumes das vozes normais. No mais, tá beleza. Não. Olha só. A graça do efeito sonoro é ele ser mais alto. A gente tem uma dica. Inventaram já faz um tempo uma parada chamada headphone. É uma beleza. Fone de ouvido. Você pluga. Te dá privacidade e só você escuta. Não incomoda os outros. Victor Ribeiro. Ah, não compre o headphone do iPod. Por quê? Porque segundo andei. Segundo eu ouvi, ele é o pior de todos os headphones. É mesmo? Mas vende separado. Sim, a qualidade vem... dele... Por que alguém compraria um headphone do iPod sem ter o iPod? Pra tirar onda de iPod? Ah, pra ser assaltado mais rápido? É, sei lá, né, cara? Ai, vai lá, vai lá. Victor Ribeiro, 25 anos, Fortaleza. Meu irmão? Vocês tiveram convidado fraquíssimo, viu? Esse é o sotaque de Fortaleza. Fortaleza, mas botou meu irmão é carioca. Pois é. Acho que foi o senhor K. Tudo que ele falou e emburrou estava errado. Erra. Isso é uma risada dele esquisitíssima. Eu nunca vi assim. Mas quero deixar só uma canelada. Pet Morita, o senhor Miyagi, não era ator chinês, muito menos japonês. Ele é californiano. Ai, caraca, essa foi uma boa canelada. Ai, cara. Surfista, o senhor K... As pessoas criticaram, um cara mandou um comentário dizendo que a gente tinha que chamar pessoas que entendam do assunto. Assim, isso aqui, cara, não é nenhum debate político, e, sabe? Não é TVE, TV educativa. TVE. Se for algum tipo de TV, tá muito mais pra TV espanhola, né, cara? Ai, cara. Não, é o senhor K, ele é um convidado muito interessante, que ele traz graça, gracejos. É mais interessante do que informações, no nosso caso. Ele tá ali pra bagunçar, cara. Vocês riram bastante por causa das loucuras que ele falou, seus chatos. Então para de reclamar. Vamos seguir. Muito bem, essas foram nossas mensagens eletrônicas enviadas pelo computador. E eu acho que eu vou assistir Páginas da Vida, porque eu até agora não entendi qual é desse Nerdcast. Ei, pois. Mas qual é o do Nerdcast? O Nerdcast de lembranças, de nostalgia. De joguinhos que não jogava. Aí, e mais uma oportunidade de ter a portuguesa, que todos gostam tanto. Mas, cara, eu não entendi assim como assim, momentos memoráveis dos jogos de tabuleiro. Cara, não tenho isso. Tem sim. Temos alguns memoráveis, não temos? Você não jogou muito jogo de tabuleiro com o Jovem Nerd, né? Não, cara, eu... Minha diversão preferida quando era criança era tacar fogo em casa. Ai, Jesus. Vamos lá. Verdade, taquei fogo em casa várias vezes. Tô muito. Eu tinha uma brincadeira que era legal. Eu e meus irmãos, a gente tinha duas bicicletas e uma bola de futebol. Então a gente ia pro play. Nosso play era meio Sarajevo, assim. Tinha um balanço que não tinha mais o assento, só tinha as correntes. E tinha uma gangorra no cantinho. Aí a nossa brincadeira era os dois que estavam na bicicleta não podiam cair no chão e o que estava com a bola de futebol tinha que derrubar. Os bicicleteiros no chute. Olha, isso é quase um quadribol, não é? Era quase um quadribol da época, isso foi muito tempo, cara. Ai, muito ai. Bom, cara. E a gente também gostava de fazer, era andar de bicicleta enlouquecidamente, e quando chegava embaixo do balanço, a gente tinha que agarrar as correntes, ficar pendurado e a bicicleta explodir na parede. Ai, que horror. A nossa geração sabia brincar, né? Fala sério. É verdade. A gente pulava elástico, amarelinho. Ah, eu como eu gostava. Aqueles elásticos gigantes. Ficava pulando. Muito bom. Os jogos de tabuleiro, então, tem uma longa história na humanidade. Um dos mais antigos conhecidos é o gamão, que tem mais de 5 mil anos de idade. E eu não sei jogar até hoje. Pois é, o gamão é, você que sabe não. Cara, quando eu descobri, assim, eu sempre olhava gamão e eu via aqueles triângulos preto e branco. Eu, cara, que é isso? E umas pedrinhas? E como é que se joga isso? E achei sempre boring, nunca quis jogar. Aí quando eu era criança eu ia... Viajava, né, para os hotéis, aí ficava num tédio absoluto à noite. Aí chegava na recepção... Por favor, tem um joguinho aí pra gente jogar? Aí os caras davam gamão. E a gente inventava um jogo. Porque a gente não sabia jogar. Ficava lá inventando qualquer bosta em cima. Não tinha instrução no fundo do tabuleiro? Hotéis fazendas. Não tinha uma instrução no fundo do tabuleiro, nada? Putz grila, nem tinha as peças completas. É, cara, nesses hotéis, né? É sempre baralho faltando carta. É, os baralhos tudo desfalcado. É, só dava pra jogar tapão. É verdade. O cara era assim mesmo. É verdade, Cara, mas olha, a gente tentou outro dia jogar gamão aqui. Não, mas a gente pegou as instruções, aí eu dei uma olhada na quantidade de regras. Então, peraí, outro dia. Ah, outro dia, vamos para a internet. Pois tem certos jogos que só quando criança. Ah, é. Depois a gente não tem. Passou da idade, meu filho, não percebo. Mas quando eu descobri que Gamão tinha essa história toda, sou um cara que gosta de história, eu tive vontade de aprender. Então em breve aprenderei. Até parece! Ai, que punha, né? Ai, pois. Eu gosto, ué. Achei interessante. Foi só um jogo que o nego jogava lá. Ah, é quando falta luz a gente joga. Minha filha, até hoje não consigo jogar xadrez. Tá, acho que ainda tem esperança. Então tá. Eu fiquei sabendo que o casal Jovem Nerd outro dia aprendeu um novo jogo. Ai, meu Deus. É o... Você obviamente vai editar isso, Fábio. É o quebra-vareta. Aliás, eu lembro de uma muito boa desse jogo, pega-vareta. Quando meu sobrinho jogou com a Zagal. Ai, eu lembro. Ai, o rio inteiro. E aí? Ai, o que aconteceu? O putinho... Estava lá jogar pega-varetas e o Azaghal ensinando. E o Azaghal não errava nenhuma, pegava todas as varetinhas. E aí o Putin virou e falou: mas caramba, tu és bom no pega-pau! Muito bom. Como você é bom neste pega-pau! Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Muito bom. Até rima, Azaghal, o bom não pega-pau. Ai, ai. Mas vem cá, deixa eu falar uma coisa. É. Jogo de tabuleiro! O pessoal ainda joga? O pessoal mais novo? O quê? Eu acho que, bom, não sei. Existem muitos jogos ainda na praça, né? Você vai numa loja americana, você vai numa dessas lojas, pô, você tem uma sessão, assim, um corredor só de jogo de tabuleiro. Tem. Agora a gente não sabe se tá encalhado. Se aquilo aí já tá encalhado há séculos, eles não tiram. Sempre que aquele otário de 30 anos vão lá e compram. Cara, são as mesmas capas, aquelas famílias dos anos 70, com aqueles cabelos, aquele cara com aquela camisa xadrez, sabe? Com pullover, né? As crianças com aquele cabelo príncipe, sabe? Eles não mudam as capas. Ai, ai, agora é tudo desenhadinho, os bonequinhos, engraçadinho. É. Seguindo o Gamão, existem jogos que a gente não vai falar, que são os mais populares e antigos, são xadrez e dama, pra quem tem preguiça de aprender xadrez. Ai, foi o máximo que eu consegui. Isso é ruim pra caramba! Dá-me surra até de criancinhas. Meu pai, que adora jogar xadrez por correspondência, já participou de campeonato, adora, me ensinou e eu sempre gostei de jogar. Ah, teu pai mesmo, né? Podia ser outro, aí, né? Aí teve uma época que eu joguei xadrez com o Caquinho. É verdade. E aí eu só dava surra no Caquinho, não lembra? A gente acha que você chegou a terminar um jogo, não. Só que tu levava anos pra fazer um movimento. É porque eu gosto de jogos demorados. Tu fazia um movimento num dia, uma semana depois tu fazia outro. Não, cara, é porque o jogo... Ah, eu já esqueci. Olha do só, jogo. O jogo por correspondência é o jogo que se deve degustar ao longo do tempo. Ah, ai, mas... Cara, mas... Que infância triste, cara. Que infelicidade. Que merda. Ai, vocês são demais. Vamos lá, então vamos avançar alguns séculos diretamente para o século XX. Em 1900... O PlayStation 2. É, vamos logo. É, isso foi o fim, né, dos jogos de tabuleiro. Pois, ninguém mais joga porcaria nenhuma, é mais vergonha. Em 1904, foi inventado o Monopólio, que viria a ser o Banco Imobiliário. Ai, adorável. Ele foi inventado para, mais ou menos, para sintetizar, para educar as pessoas sobre ideias econômicas de um cara chamado Henry George, que foi o inventor do imposto único, da ideia do imposto único e tal. E aí, sei lá como, o negócio acabou fazendo sucesso e aí ele foi sendo redesenhado através dos tempos, né? Eu tive a versão Monopólio, que era uma versão velha da minha avó e tal. Depois que eu só ficava, puto no Banco Imobiliário. Não. Porque o Leblon era mais barato do que o Morumbi. Eram outros tempos, né, cara? É verdade. Não tinha ainda as novelas da Globo. Né? Exato. Influenciando o mercado imobiliário nacional. Agora deve ser Bancos da Vida, né? É, muito bom. Agora... Mas o Monopólio, ele teve uma centenas, se não foi milhares de variações, sim, né, sim, cara? Que eles atualizavam toda hora os nomes das ruas e etc. Então... Não, não, mas tinha Monopólio Star Wars, Monopólio Simpsons, Monopólio... Pois, meu filho tem Monopólio Disney. Aí. Então, quem inventou essa ideia na família da... deve estar ganhando muito. Do senhor Monopólio. Senhor Monopólio já embolsou os dinheirinhos e não são falsos. É verdade. Ah, eu sempre quis no final do jogo trocar aquele montante por dinheiro de verdade. Pois é. Eu, bem que a gente podia trocar. O vencedor. Pois é. Meu amigo que andava com o dinheiro do Banco Imobiliário na carteira. Ai, cara, uma vez ele tava bêbado e quis pagar a boate com dinheiro de Banco Imobiliário. Excelente. Ele ficava tirando as notinhas e botando na mesa, né? É, ele vai direto pra prisão, né, cara? Pra prisão. Cara, era muito ruim ir pra prisão, cara. Aí você ficava... O que você tinha que fazer pra sair cara, da prisão? Cara, triste, Jovem Nerd. Que você tinha que... Fica uma rodada, assim, não, jogar, sei lá. Não, você tinha que jogar um dado. O que, que tinha que fazer? É, você tinha que ficar... Ah, tinha que sair dados duplos. Ah. Números. É, tinha que sair dados duplos pra você sair da prisão. Cara, horrível, cara. É. Você ficava... Não, era bom quando você já tava com dinheiro e tinha lugares caros. Ah, que ótimo. Depois que já tava tudo vendido, não tinha mais o que comprar, o melhor lugar pra ficar era na prisão. Cara, eu nunca joguei a chegar a este ponto. De todos os lugares vendidos. Ah, quando você fazia hotel, né? Que você tinha que fazer 4 casinhas e depois virava hotel. Não era isso? Era, virava um hotel. Cara, isso era o maior desafio da minha vida. Eu nunca conseguia fazer hotel, cara. É, pois é, isto era uma merda esse negócio de hotel. O maior desafio da minha vida. Ainda bem que isso tá gravado. Porque você tinha que parar no mesmo, no seu negócio e você podia comprar, pagar uma grana e você dava um upgrade, né? Botava mais uma casinha, mais outra. É meio boring, né? O que eu gostava no Monopólio, no Banco Imobiliário, era quando os outros ficavam fedidaços e eu ficava emprestando dinheiro pra eles. Era a melhor parte do jogo. Isso acontecia também no Banco da Vida. Banco da Vida, não é o nome daquela bosta? Jogo da Vida. Ai, eu joguei muito. Ai, aquela porcaria. Eu era universitária, todos os jogos. Ah, oh, caramba, o jogo da vida. Desconto no cinema. Desgrila, eu falava, era jogo do amor. É, mas o melhor de tudo era você chegar no final, beleza, eu quero dinheiro, eu vendo meus filhos. Ah, eu vendia tudo também. Bom. Que isso, cara? Aquele band input. O carro ficava abarrotado e filho é universitária. Quanto podia vender? No final podia vender todos os teus filhos. Que isso, cara? Tá maluco? Podia vender o marido também, não? Não. Olha! Eu vendi até o marido. Que isso? Agressão gratuita. Pois nós, no final do jogo, a gente criava regrinhas pra vender qualquer coisa que quisesse. Ai, que horror. Saía vendendo tudo. Até o carrinho, meu filho. Eu me vendia quase praticamente. Mas vem cá, o jogo da vida, depois você joga umas 4, 5 vezes, você enjoa, né? Porque sempre é a mesma coisa, a vida é sempre a mesma. Eles podiam fazer, né, a versão jogo da vida fácil. Né? Ai, que horror. Muito bom. Você ia ser micheteiro, cafetão. É. Bicheiro. É, ataque de ataque de... Como é que é? Extintor de incêndio. Pare uma rodada. Ah, já fiz. Como é que é? Ai. Esse cara pegava o carro, ia pra Avenida Atlântica e chegava lá nos travestis e metia extintor de... Caraca, cara. Cara, isso é pegadinha João Kleber. Cara. Didi Mocó, né, cara? Isso é uma coisa absurda. Está dando maus exemplos. Exato. Jogos de tabuleiro. Ele já mudou de vida. Sabe, é uma babaquice. Oi, tudo bom? Tem... Olha pra onde a gente foi, pros travestis, olha. Que horror! Que joguinho é este? É o jogo da vida. Esse jogo é melhor de um programa. Jogos de investigação. Muitos jogos muito bons. como, por exemplo, Scotland Yard. Como é que era o Scotland Yard, que eu não me lembro muito? Era aquele que tinha, uma rua... Você tinha que ir nas docas, tinha que ir na... Era em Londres. Scotland Yard era o mapa de Londres. Isso, é. Aí você tinha metrô, você tinha táxi, você tinha ônibus. E você jogava um cada, seria o bandido, que ficava se escondendo em vários locais, e vocês tinham os detetives que tinham que ficar procurando ele. Todo mundo em cada lugar que você ia, tinha uma pista. Isso. Era uma pista, você ia juntando as pistas pra descobrir quem era o verdadeiro vilão. Não, mas um jogador era o vilão? Não. Não, né? Scotland Yard é mais parecido. Tinham várias historinhas, várias fichinhas. E aí você escolhia... Ah, tá, exato, lembrei. Uma fichinha, um caso, e tinha que desvendar o caso. Em cada lugar que tu ias, tu achava lá a porcaria da pista. A competição era o quê? Se quem descobria primeiro? É, quem descobrisse primeiro. Desvendasse primeiro com as pistas. Era no estilo do detetive. Era bem parecido com o detetive. Entendi. Mas detetive, tu tinha que descobrir quem matou, aonde e como. Mas não tinha pistas. Não eram através de pistas, eram através das cartinhas lá que... mostrando. Qual era o jogo que tinha uma rua escura, que você dava voltas na rua? Este jogo era perto lá do extintor do peito. Não, era assim, tinha várias casinhas, você e ele era uma rua em formato de... Era Vila Mimosa. Os leitores vão me ajudar, eles vão lembrar. Uau! O jogo que você dava pra uma rua escura. Peraí, olha que montada! Tinha Scotland Yard e tinha qual era o outro, sem ser o detetive? Interpol. Sherlock Holmes, que era uma versão... É a mesma coisa que o Scotland Yard, só que era com Sherlock Holmes. E o Interpol, era esse? O Interpol é que era em Londres, tinha versão em Londres, tinha uma versão em Nova York, que aí sim, você tinha vários jogadores que eram os policiais, e um só era o bandido, que tinha que ficar fugindo de vários pontos no mapa. Entendi. E vocês, o policial, eles iam se movendo e em cada... E depois de número de movimentadas de cada policial, eles recebiam um local onde o bandido estava. Uhum. Aí você tinha que ir procurando e tentando cercar ele até encontrar. A gente jogava esse joguinho sem tabuleiro também, não lembra? Aqueles da piscadinha. Da piscada era o detetive, era pra quando a gente não tinha o tabuleiro. Pois é. Era o detetive pobre. Ah, tem vários nomes, esses jogos assim. Era o assassino, sei lá, detetive. Eu o conheci como detetive, mas tem vários nomes, de cada lugar tem um nome, de, sei lá. Aí o assassino ia piscar e tinha matando todo mundo. E quando tinha aqueles caras que tinham cacuete? E aí tu falava, acusa, seu filho da p***. Ele, não. E quando o cara não sabia piscar? O cara mexia a cara inteira, né? E aí tu perguntava, o que foi? Muito bom. É comigo que está falando? Agora, esses jogos de tabuleiro de detetive, como Scotland Yard e outros, eles eram jogos que tinham uma vida útil, né? Porque eles vinham com aquelas fichinhas pra você anotando as pistas e eliminando. Acabou o jogo. Ai, mas nunca acabou. Jogo teu acabou. A gente ficava assim. A gente nunca jogou até acabar. A gente ficava sempre escrevendo leve pra apagar e com medo de usar todas. A gente finalizava tanto que sobrava vários blocos. Eu escrevia a caneta. Porra! Ai, mas deixou. Isso é vida intensa. Jogava uma vez só isso, acabou. Sei lá, no play, lá no balanço, sem corrente. Por que que tem balanço? O detetive foi inspirado num livro que virou filme da Agatha Christie. Como é que era o nome? Do Sete Suspeitos. Eu vi o filme. Bom esse filme. O nome inglês era Clue. Que tem lá o Coronel Mostarda. É Coronel Mostarda? Dona Branca. Coronel Mostarda, senhor Mr. White. Procurem esse filme da Agatha Christie. Esse filme é muito bom mesmo. Os Sete Suspeitos. O nome dele em inglês é Clue. Alguém aqui viu esse filme com mais de 15 anos? Então não vejam, o filme é bom, acreditem na gente, deixem na memória. Quem eram os personagens? Era o Coronel Mostarda, Dona Rosa, Dona Branca ou Dona Rosa? Senhor Branco. era senhor branco. Ah, Dona é. Flor. Dona Flor, os seus dois maridos. Dona Branca. Não, era Dona era Rosa. Rosa, né? Whatever, né? Cara, mas... Whatever, né, cara? Eu era sempre o Guarda Mostarda, adorava, não sei porquê. Mas a senhora Jovem Nerd nunca foi muito boa de, da, tá, da parada. Tá, mas a mancada, né, do detetive não foi eu, não. A gente tava jogando uma vez, aí tinha gente mais velha e gente mais nova jogando. Então, as mais velhas achando que estavam tudo sob controle, né? Que, né, nós somos os bons. Aí... Quem era os mais velhos? Eu. Ai, mas eu me achava. Achava que eu sabia muito. Então, mas fala, fala. Esta porcaria desta descendência portuguesa é que me dá estes lapsos, eu dou muitas mancadas. Todos vocês conta. Já conhecem a Amanda, né? Então, ela estava jogando e aí ela sem querer mostrou a cartinha dela e aí a portuguesa... Falou! Não. Cara, se hoje não adivinharem quem é português, eu não posso. Então vai lá. Mas tudo bem. Amanda. Amanda o quê? Mostrou a cartinha. Peraí, explica de novo. Não, a Amandinha, inexperiente e tal, sem querer mostrou a cartinha, né? Ficou assim com a mão voando, assim, aí a carta apareceu. Ah. Aí a portuguesa falou: ô, Amanda, não mostra sua carta, cuidado! Aí ela, neste segundo... O rapariga do meu lado tinha que me mostrar uma carta que estava na minha vez. Eu, mas que absurdo, mostra logo esta sua carta aí. Aí ele mostrou, muito bem, que esta estava. Aí acabou o jogo. Acho que seguia frente. Oi, muito bom, clássico. Muito bom, o detetive, você tem que ter o poder de dedução, né? Que se você for só olhando, anotando as cartas que mostra pra você... Ah, você nunca vai ganhar. Você nunca ganha, exatamente. Pois é, por isso que eu nunca ganhei. Quem tem o maior poder de dedução... By the book. Cara, eu tentava fazer o que você tem fazendo. Que prestar atenção, deduzir o que o outro tá vendo. Né? Ah, o que o outro tem. Se eu pegar aqui, essa aqui que foi com o cartão até hoje, aí... Essa aqui é a graça do jogo. A Amanda sempre ganhava de mim. Deus. Muito bom. Ai, pois na nossa época a gente brincava era de Barbie. Pois é, entendeu? Não negávamos muito, se bem que jogávamos joguinhos, mas a grande parte do tempo era botando Barbie pra mandar ver... o Barbie pra mandar ver no Bob. Não, era Barbie no Bob, Bob na Barbie. E a velha fiar. Eu e a minha amiga estávamos lá com 13 anos de idade, ainda brincando de Barbie, né? Olhem isso, crianças, sigam o exemplo. É, e aí... Oh, sigam o exemplo. Hoje em dia elas brincam, na vida real. Elas são a Barbie. Aí a gente... I'm a Barbie girl. Aí, deixa eu falar. Aí a gente tava com já fazendo a cena de sexo, né? Com o Bob, que era... Deus do céu! Ai, eu já falei que não falaram assim, fica muito chocante. O Bob com a Barbie no Bob. Aí a gente tava lá e toda vez passava lá embaixo, a gente morava no primeiro andar, e aí passava um cara, ô, cocada! Aí ele toda vez passava. Todo dia, né? Não, era o cuscuz. Cuscuz! A gente com maior cautela, porque minha mãe podia entrar, entendeu? Aí tá aquela putaria. Aí a gente... Fique bem questão, que fique bem entendido que a putaria só entre os bonecos. Aí a gente... Tem muita gente, né, cara, que até hoje vai ter putaria com boneco. É, só que o boneco estoura. Ai, que horror, gente. Mas aí, então, aí a gente tava lá com maior cautela pra porta, porra, alguém podia entrar a qualquer momento, mas a gente tinha que finalizar a cena lá de amor. Aí, de repente, a gente tá lá, aí de repente vem o cara. Ai, eu... Cara, foi Barbie pro lado e Barbie pro outro. Boa, pela janela, caiu em cima do cuscuz. Coito interrompido, né, cara? Tudo por culpa de um cuscuz. Cara, coitado. Ai, mas a gente sempre botava pra mandar ver aquela bonecada toda. A gente ficava encucada. É, pois é. Perguntar onde fica o pinto desse poço? Onde? Onde? Vem de separado no workshop. Ha ha ha! Já falamos de travesti, de Barbie. Qual é o próximo assunto? Menos de jogos. Vamos falar de jogos de adivinhação. Jogos de adivinhação e sabedoria. Como tipo Master? Master. Cara, imagem, ação. Master, cara, era um jogo que eu odiava, porque eu sempre... Você nunca sabia, eu era moleque, que não, eu era moleque e aí o grupo da gente só tinha, tipo, o irmão mais velho tinha um Master avançado. Que é porque ele tava, sei lá, segundo grau, sabe? E não sabia nada, cara, eu odiava. Ah, eu gostava de. Não, pois é, porque eu não joguei o Master certo. Depois eu jogava o Master System. Trapalhões, português. Mas de ação, ele tem várias versões, né? Peraí, que ele foi concebido pra ser... Master é primeiro, Master. Lembranças do Master. Mas o Master é um saco. Então, não falei? Pô, o Master era simplesmente o quê? Deduz a segunda... A equação do segundo grau. Aí você... X e 2 igual... O que era? Soma do cateto dos quadrados da hipotenusa. O Master, cara, não é sobre contas matemáticas. É um jogo de conhecimentos gerais. Eu sei que não é contas matemáticas. Era meio chato pra mim, porque eu sempre pegava um Master avançado. Sempre acima do que eu sabia. É, cara, mas não era tão difícil assim. Eu acho que o seu intelecto não era assim. pronto, começou. Não, ele tinha muito de história e geografia, sabe? Aham. Né, e política internacional, essas coisas, né? E aí que você tinha que jogar, acertar e a pecinha ia pra frente. Isso, você ia seguindo e até chegar num cérebrozinho gigante e, sei lá, dominar o mundo. Ai, mas que saco. Vamos brincar de Barbie. pois é, a gente era muito mais legal essa brincadeira. Vamos estudar em casa. Ah, é legal. Jogos que incentivam conhecimento. Prefiro o jogo de milhão. No final, tu concorda em alguma coisa, Augustolino. Jogar esta porcaria e ficar lá assim, ganhar um tostão. E imagem e ação, outro jogo. Ah, muito esse é legal. Bom. É, esse é muito bom. A gente joga até hoje esse. É muito. Jogante. Imaginação, você tem que... A imaginação mais legal é a mímica do que a... O interessante é que na regra do jogo, esse negócio de mímica é uma loucura, né? Por quê? Porque não tem mímica, o jogo você tem que desenhar. Não, tem... Não, peraí, a versão nova da imaginação, ele tem um dadozinho que você joga e ele fala se você faz a mímica ou se você desenha. Ah, mas esse dado é chato. Ai, mas... Não, é possível. Cara, a mímica desenhar, muito... Desenhar, fazer mímica. Mas tem uma opção de olhos fechados? Hein? É, tem um negócio assim. Ah, é, desenhar de olhos fechados. Desenhar de olhos fechados, não tirar o lápis do papel. Isso, é. Porque o Imaginação, na verdade, não é um jogo... Esse é opção pro japonês, né? Não é um jogo de adivinhação. É um jogo pra testar sua mediunidade. Porque o cara faz um X e você diz, sei lá, Casa Branca, sabe? Lembra que os testezinhos de manicômio, o cara... Que carta eu estou segurando? Não, mas tem gente que manda bem nos desenhos, né? Ah, mas é uma gritaria, uma avacalhação. Ah, é. Todo mundo entende aqueles rabiscos, dá tudo certo no final. Olha, você nunca quer fazer dupla comigo porque eu desenho mal. Não, é. Ah, mas nestas horas você não precisa desenhar bem. Você só precisa ser sagaz. Pois é. Pensar rápido. A minha dupla tem perfeita. Tem gente que desenha bem e demora um século pra fazer um negocinho e tu já desistiu, já. O outro já ganhou. Pois é, não. Uma vez a gente tava jogando, aí tinha assim: a opção verbo, colher. Aí a menina, ela não teve essa intenção de fazer essa associação. Ela fez sem querer. Ela começou a desenhar um pauzinho com uma bolinha, ninguém entendendo, mas que verbo é esse, que verbo é esse. Aí ela, colher. Mas acabou que deu certo, né? Meu Deus, cara. Se ela tivesse usado de propósito... Pois é, ela podia até ter perdido. Seria sido esperta, né? Não, mas não foi. Não, a dupla perfeita pra imaginação sou eu e Carlos. E o Carlos volta e o Caquinho. Caquinho, que foi no banheiro agora, não estava ali. Ele é um bolo compressor, fala por cima de todos, né? É, eu e ele, cara, o cara é muito bom, porque eu sou péssimo pra adivinhar, porque eu fico esperando a minha mente formar alguma coisa pra falar. E ele não, ele fala um milhão de coisas até acertar. Coisas que não tem nada a ver. É, exatamente. Mas eu sou assim. Mas é assim, cara, mas ele e eu já somos treinados. Tipo, eu desenho uma linha reta e ele... História sem fim, sabe? Deu certo, cara, é muito bom. Se for fazer imaginação com mímica, homens levam certas vantagens no jogo. Por quê? Porque a mulher tem uma tendência a querer quebrar a palavra. Esse negócio de quebrar a palavra não tem na regra, né? Isso é uma coisa inventada, isso, não é? Eu joguei ultimamente, há pouco tempo, imaginação com um grupo grande, em viagem. Tipo, todas as garotas que ficavam jogando, elas tentavam fazer. Calma aí. Ah, começou. Que viagem foi essa? Que garotas são essas também? Viajou com a fraternidade da faculdade. Não, tem um grupo que a gente viaja, geralmente de dois, seis meses. Pelo menos umas 3 viagens por ano. É por isso que tu some às vezes, então. Não avisa nem a mãe que ele vai viajar. Mas sim, você estava lá com o seu grupinho de viagem infernal. As mulheres não conseguiam fazer mímica, porque elas estavam com frio e é difícil fazer mímica pelada. Aí. Muito bom. Que vergonha. Meu Deus. Tá, a parada é que é mais ou menos isso. As mulheres, elas têm essa tendência de querer cortar a palavra. Elas não fazem a mímica. Elas não tentam criar o que elas estão lendo. Então peraí. Verbo, ação. Elas não fazem ação. Elas vão quebrando palavras. Então, aí teve uma mulher pelada de virtude. Uma das melhores que teve, que a gente conseguiu, tava eu fazendo uma mímica, e era dois, um homem e mulher, homem contra mulher que foi do grupo. Eu tava fazendo a mímica ao mesmo tempo que uma outra garota fazia, que era um daquele todo dos jogos, sei lá. Sim. Ela tava fazendo pro grupo de mulheres, eu tava fazendo pro grupo de homens. Eu fiz, a mímica era Aurora Boreal. Eu consegui fazer a mímica em 3 segundos. Como é que você fez a mímica? Como é que você fez? Primeiro eu representei frio. Sentindo como? Frio. Estou estremilicando. Epilepsia! É como se eu tivesse sentindo frio, pô. Coquetel, tá sentindo, né, frio. Frio, calor. Frio. Você tá com frio. Beleza, sim. Frio, né? Beleza. Aí, céu. Mostrei, apontei pro céu. Céu. Eu, ok. Aí eu fiz ondulações no céu. No que eu fiz ondulações no céu com a mão, a Aurora Boreal. Ah, então, perfeito. Meu Deus, e a menina? A menina ainda tava no ar. Ah, ela tava quebrando. Ela tava quebrando palavra. Ah, que ótimo. Eu só sei que isso deu uma briga por 2 dias, porque elas ficavam batendo o pé porque a gente tinha roubado. Ah, meu Deus, ah, que ótimo. Cara, esse negócio de quebrar a palavra não devia valer. Foi um quebra-pau. Bem, esse é o nosso Nerdcast para maiores de 18 anos. E começou com simples jogos de tabuleiro. É um jogo de tabuleiro com cuscuz. Sabe o que isso me lembra? Um filme do Mel Brooks, A História do Mundo, parte 1. Ah, muito bom. E que na época da Revolução Francesa eles estão jogando xadrez com num tabuleiro tamanho real. Isso. E as torres, as peças são pessoas. Uhum. E aí, num dado momento, alguém lá fala: ah, cavalo come rainha. O cavalo encoxa a rainha. Derruba a rainha no chão e pula em cima. Aí depois fica uma zona, ele fala: todos comem a rainha. Aí vai ter esse filme é que originou a famosa frase "It's good to be the king", né, cara? muito bom. Então vamos falar de jogos de guerra. Melhores. Os melhores, né? Tem um jogo mais simples de todos, né? Que é o Batalha Naval. Ai, é muito bom. Ah, jogava esse que tinha no Bozo, né? Ai, eu adorava. Caralho. Tá pro Bozo. Ai, lembra. O famoso que desgraçado só falava, tente novamente. Era aquele V6. Exatamente. Ai, eu adorava, cara. Água. Yeah. Ai, eu adorava, ele virava uns quadradinhos. Aí batia na água, fazia blu, blu, blu. Sabe o que eu gostava no bolo? Do corrida de cavalo. Ai, era muito vai malhado, vai malhado, vai malhado! Gente, que flashback. Isso é pro malhado. O Bozo tá sempre malhado, cara. Tinha essa corrida de cavalo, ele adorava, que tinha acho que no Tivoli, não lembro, tinha acho que num parquinho. Tinha. Que no, tinha no Tivoli, eu ia lá só pra ver essa corrida de cavalo lá. Mais roubado Tivoli. Do mundo. É. Vamos lá, combate. Quem lembra do combate? Ai, eu adorava. Jogo pra dois jogadores que tinha um tabuleiro e umas pecinhas ficavam viradas só pra você e você não via do adversário. E você tinha que esconder a sua bandeira em volta de um monte de bombas e você tinha o general, o cabo, o capitão e cada um tinha um valor e aí quando eles se encontravam você virava e quem tivesse um número maior ganhava. Era muito interessante. Ah, eu adorei. Esse jogo foi inventado no início do século, cara. Muito é bom longe, que esse era facinho, né? Então não tinha muita esse estratégia. Era Guerra pra iniciar. Agora, um jogo muito bom, nós vamos deixar pro War por último, que é parecido com o War, que era o Supremacia. Né? Ele é quase o War com um pouco de banco imobiliário, né? Que ele mistura dinheiro, economia mundial. Bombas atômicas! Bombas atômicas! Cara, o melhor era a bomba atômica. Você está aí na sua vida, então olha, você vai tomar uma bomba atômica. Pá! Por quê? Porque eu sou poderoso e eu quero. Basicamente... Eu achava esses jogos um saco. Ah, cara. Não, cara, eu queria muito mais assistir Documento Especial. Ah, o Comando da Madrugada. Ai, Jesus. Não, Comando da Madrugada, que eu me lembro, só passava Operação de Pênis. Que pelo Deus, cara. É que você assistia no dia errado, cara. Aquela porra, os caras estavam... Eu lembro de umas três vezes que eu vi esse programa. Os caras estavam mostrando os caras fazendo operação pra consertar problemas de ereção. Aí eu parei de ver. Esse é o Nerdcast mais inventado de todos. Só fala nisso. Muito bem. Vamos falar do jogo mais preferido de todos os nerds. War! Ai, esse é o melhor. O War, cara, é o jogo mais controverso de todos, que causa mais brigas e dura madrugadas. Cara, é o nome ideal. É, cara, é porque... Isso é guerra. Ele... Mesmo, exatamente. As pessoas ficam desesperadas. Pessoa... Dão uma na cara das outras. Sai discussão. É, feia, dura a madrugada inteira, a gente deixa o... A gente acaba, quando tá de férias, né, deixava o tabuleiro lá pra continuar o dia seguinte. Grande aí chegava o maluco, dava um chute em tudo, aí saia porrada, e era muito bom. A gente jogava e quando viajava todo mundo junto. E aí, quando ia dormir, ninguém podia mexer no jogo. Exatamente. Aí ficava aquela tensão de que ninguém podia ir na sala pra roubar. Era uma maluquice do caramba. As mães não podiam usar a mesa pra almoçar. Era, cara, era sinistro, cara. Criava um clima de guerra nas, entre as pessoas. E as alianças, né? Era muito engraçado. Ah, não, cara, era horrível, porque... Você se aliava com um pra destruir o outro. Pois, e quando a gente jogava, tinha sempre uma... Rapariga. Ah, eu nunca sei que se é rapariga, é pra menina ou se é pra menino. É pra mulher, rapariga. Eu sempre fico na dúvida. Pelo amor de Deus, pô. Tá aqui pariu, né, cara? Rapariga. Rapariga. Ah, portuguesa e paraguai. É rapadura, vai. Ah, de uma rapadurinha. Que sempre falava, ai não, eu vou ser o vermelho, eu vou ser as vermelhas, porque acende o fogo das paixões. Eu nem chamava dela. E ela sempre falava isso como se fosse uma coisa nova, assim, ela sempre falava... Era exatamente, todo jogo era a mesma coisa, eu vou ser o vermelho, porque... Aí todo mundo já sabe. Já mandava mais que porcaria. Essa era a rapadurinha mesmo, cara. Muito bom. Aí, Jovem, como é que era o seu ataque especial? Como é que você fazia o ataque especial com os dados? Cara, como é que era? Eu não lembro. Você não lembra como é que você fazia o ataque como especial? Como é que era o ataque especial? Não. Você pegava lá os três dados vermelhos, enfiava na boca e cuspia no tabuleiro. Ai, cara, que coisa asquerosa, cara. Isso é quando eu tava muito desesperado, cara. Eu, porra, cara, porque é um maldito jogo de sorte. Estratégia não tem nada, né, cara? Cara, cada um é nada. E aí o Carlos, ele gostava de jogar com as peças pretas. E as peças pretas se sobressaem muito mais do que qualquer outra no tabuleiro, não sei porquê. Então pra onde você ia, tinha um monte de peça preta. Dava um ódio. E o Carlos cagava muito na defesa, cara. Eu tirava, cara, teve uma vez que eu tirei 6, 6 e 5. Aí eu, toma, Carlos! Aí ele foi e tirou 6, 6 e 5, cara. É muito difícil. vareta. Cara, que ódio, cara. Como esse jogo só dava estresse. Cada um tinha uma vez pra jogar um dado. Lembra o Mario? Ele toda vez que jogava, ele... Chico Xavier! Aí ele jogava... Era... Era nada a ver. É muito bom, velho. É muito bom, cara. Não, tinha um outro também que era o ataque soviético. Ele falava ataque soviético e quando ele ganhava, ele falava a frase do ex-Ventura: I exercise the demons. Caraca, muito bom, cara. Eu sempre fui muito ruim, ó. Mas o Jovem Nerd já tem um histórico de mal perdedor, não. Né? Você já tem aqueles. Um histórico de mal perdedor. Não tem, não. Jogando até mesmo contra o Mario. Mario, peraí, piada. Mario é um amigo nosso que não está participando aqui. É amigo do círculo. É, esse do Chico Xavier. Um conhecido. Mario. Ah. É o mesmo do Chico Xavier e do Exercise the Demon's War. O Jovem Nerd não ganhava uma dele no Street Fighter. Até não, chegou não um ponto Street que... Street Fighter, rapaz, é War. Não, a gente tava... Só pra ele exemplificar não, o seu, tá falando... como você é um mal não, perdedor. Não, é War. Não vai falar de Street Fighter. Tá bom, agora vai. Ai, agora vai. Agora vai. Você não pode falar, ô gajo. Pode contar aí. Se não contar agora, eu gravo depois. Não, uma era aquela que você perdia, primeiro você se autoflagelava, né? Cabeçadas na cama. Ai. No estrabo da cama. Estrabo da cama? Mentira. Esse é o jogo do canal. Mentira. Tá vendo? É mentira. Isso. Mentira. Nada disso. Nada de estrabo da cama. Ah, era na cama. Sim. E aí, que mais? E ainda ficava dando... mostrando a lua pra todo mundo. É isso. Caraca, cara, isso é muito cara. Nunca fiz isso. Caraca. Olha, você acha que pode vir aqui no meu programa? Vem aqui. Eu vou derrubar a tua conexão. Vem aqui no meu programa falar essas mentiras, essas exageras. Só porque tem... O que eu sei? Porque eu sei que o apelido do Jovem Nerd, quando era mais novo, era Feijão Branco. Não. Mas não tinha a ver com isso. Era porque ele era baixinho, gordinho e branquinho. Era feijão, não era feijão branco. Eu também não sei uma. Eu sei que ele tinha esse apelido, mas não sei por quê. Era por isso. Como é que, Mabel também. Não, olha só. Não. O Nerdcaster é sobre jogos de tabuleiro. Não vou desviar o assunto, não. Pra mim. Pois a gente tá igual. Olha só, eu vou contar. Cara, isso aqui tá no clima de War. Caraca. Só podemos falar de War com clima de War. Não vou me atacar. Eu vou me aliar ao Jovem. Não vou me atacar, não vou aceitar. Porque não vou. Sabe qual era a minha estratégia no War? Voltando ao assunto da pauta. Eu fazia como Lex Luthor. Eu pegava todos os meus exércitos, ia pra Oceania e me trancava lá. Botava uma barreira nas ilhas iniciais, botava o resto dentro da Austrália. E aí? Ah, que ótimo. Tu não fechava o pé e ficava lá feliz, vivendo pra sempre na Austrália. Aí as pessoas conquistavam lá os seus. Não, mas eu tava lá. Eu não queria ganhar o jogo, eu queria viver bem. Alguém aí conseguiu o maior desafio do War? Não é ganhar, o maior desafio do War é conquistar a Ásia. Conquistar o mundo. A Ásia. Já conquistei o mundo. Não. Eu já sobrei sozinho no tabuleiro. Mentira. Como isso? É impossível. Com as peças pretas. Todo mundo, que se destacam de todos. Só sobraram dois jogadores. Todo mundo foi embora e o Kakuri ficou jogando sozinho lá. Conquistei o mundo finalmente. Conquistei. Não, olha só. Preste atenção. A Ásia é o desafio. Quase conquistei a Ásia. Você já conquistou a Ásia, Kakuri? Ásia já. Não consegui manter por muito tempo, mas já conquistei. Porque vai todo mundo em cima, cara. E você tá ganhando aqui. Tem um amigo nosso que conquistou a Ásia e se fudeu muito na vida, cara. Tá vendo? Ai, essas piadinhas internas. Eu tinha que ter sempre a Dundinka, lembra, Gaguinho? Era a Dundinka. A Dundinka que eu mais gostava. Tinha que ter a Dundinka, pelo menos. A Europa era um grande desafio também, conquistar a Europa, mas era bem mais América fácil. América do Sul era mais fácil. Ah, era, porra. tinha menos. Exatamente. América do Sul. Então, eu, quando jogava, eu tinha sempre o objetivo de conquistar a África. Porque eu sempre tava jogando com as peças pretas, então eu tinha que conquistar a África. Vocês faziam isso? De ter mais de um objetivo? Não, você ignorava o seu objetivo. Porque eu era... Então eu ia ser a peça preta do Olodum, tinha que conquistar o Brasil. Mas vocês tinham... Os amarelos tinham que conquistar a África. É ridículo. É, era o problema de quem pegasse os amarelos. Mas... E o pessoal azul, que é a ONU, tinha que manter a paz no mundo. E os verdes tinham que conquistar a América. Não, não, vocês estão viajando. Vocês tinham mais de um objetivo? Às vezes, quando você não tá conseguindo conseguir o teu, você ia destruir alguém, né? O que mais do War? Cara, foi então, é o que eu ia falar. Eu sempre fui ruim no War, por quê? Porque quando a galera viajava, eu era caçula, então ainda não jogava. Então as primas jogavam e tal, se batiam lá e eu, né, não podia jogar. Aí quando eu cresci, pô, eu tava com pouca experiência, entendeu? Aí fui jogar com a galera que já era fera, aí me ferrava. Aí uma vez a gente foi jogar com o Mario, esse aí, Mario Chico Xavier. Aí... Chico Xavier. Aí, cara, a minha estratégia era tão horrível, sabe? Que ele não conseguia entender o que eu tava fazendo. Aí ele achou que eu tinha, sabe, desistido da estratégia e o meu objetivo era matar ele de sacanagem, sabe? Não, explica direito. Você tem que ter o seguinte. Primeiro eu tava tendo aquelas tramóias durante o jogo. Isso. Aí ficava... O Jovem Nerd e o Mario tentando convencer você a atacar um ao outro. A gente tava lutando pela aliança da Agatha. Exato. Aí você, de repente, você não tava atacando o Mario diretamente. Aí você, de repente, começou a atacar o Mario em todas as suas rodadas. É isso. Aí ele ficou puto e começou a briga. É. Cara, porque o meu objetivo era destruir ele. Mas aí a Agatha começou a atacar ele. Ele, Agatha, você está cedendo a ele, sua maldita. Pare com isso, Agatha, você... Ele ficou falando que a Agatha era fraca de mente o jogo inteiro. Ah, pois é, sabe? Aquele terror psicológico, sabe? Vai te romper, cara. Que ela tava me protegendo, que isso não podia, que isso era um absurdo ter casalzinho Ai, no jogo. Ai, mas eu entrava na filha. Ai, estou protegendo, sim, cara, estou boca, caraca, mas aí a gente ficou de verdade. No final ela mostrou a carta aqui, seu desgraçado. Eu não quero mais jogar isso, Não! Mostra a Dercy Gonçalves revoltada no final do jogo. Vai! Eu não vou jogar tua porra, essa puta que pariu, a cara! Eu não vou jogar tua porra, você é muito chato, seu tipo Xavier! Essa puta que pariu! Eu lembro que isso foi lá na casa do Roberto, de outro amigo nosso. Foi. E o pessoal ficou assustado em volta durante essa cena. Caraca, cara, que horrível. Que horrível. Esse jogo consome a gente. Ai, o melhor era quando a briga chegava a tal ponto que alguém jogava o tabuleiro pra cima. Sempre tinha. Pega nessa porcaria! Vai, entregava tudo. Sempre era. Quem tava ganhando ficava puto. Geralmente quem jogava quem tava perdendo. Claro. Ai, e a peça pra tudo quanto é lado. Aí ficava todo mundo estressado, discutindo, catando pecinha no chão. Meu. Ai, eu conferia tudo pra virar Stephen Tendo. Muito horrível. Aí teve o War 2, que era meio sem graça, tinha aqueles aviões que eram totalmente sem graça, né? Você... Tirava a graça do jogo. Você atacava, ataque aéreo, o cara tinha 32 peças, você ia com ataque aéreo, pronto, tinha duas. Aí você ia, sabe, não tem graça. O que legal do War era você chegar naquela fase final do War, aí você tinha aquele cara que tá lá com os seus dois continentes e ia te atacar com 70 exércitos, aquele outro cara que tava lá protegendo com 60. É. Isso que era maneiro do War. É isso que fazia o War interminável, né? É. Aí acabava as férias, mas acabava o jogo. Chato, pois é, eu preferia brincar de barra. O War é muito bom, muita discórdia, muita discórdia. Bem, então esse foi o nosso Nerdcast maluco sobre jogos tabuleiro. Cara, é muito bom. Sexo. Cuscuz. Sexo, bonecas e travestis. Que horror. E cuscuz. E cuscuz. E pra terminar essa loucura, a gente vai botar uma música, coisa que a gente nunca fez. É, verdade. Uma música sem vozes nossas por cima. Então, em homenagem ao tema War, que é o mais difundido jogo de tabuleiro, que vai terminar com a montagem do George Bush cantando Sunday Bloody Sunday. É, muito bom, vamos lá, em clima de guerra. There's been a lot of talk about this next song. is strong. It's not a rebel song. It's strong. It's Sunday. It's Sunday. I can't believe the news today. Can't close my eyes and make it go away. How long? How long? As we sing this song. How long? Too long. For too long. Tonight, we can be as one. Tonight, tonight, tonight. Broken bottles under children's feet. Bodies strewn across the damn streets. But I won't heed the battle call. It puts my back against the wall. Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday. Let's roll it. Próxima atração no Nerdcast, anunciado pela Portuguesa. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. É uma Mais uma vez, portuguesa. Vou anunciar o Jovem Cast sobre filme Catástrofe, porque o último eles gravaram e foi uma verdadeira catástrofe. Não gravou porcaria nenhuma, deu tudo errado. E agora eles vão tentar falar sobre filmes catástrofes. É, este filme que foi, vai ser com Nicolas Cage, do World Trade Center, das Torres Gêmeas, que é uma grande tristeza. Vão falar sobre outros também, não vão falar sobre aqueles lá do furacão, que as vacas voam, Titanic a afundar, estas porcarias todas, só dizer Poseidon. Pois. Ai, que horror. Se falam sobre catástrofe. Falam nada de coisas boas. Podiam falar de... Estou sem ideias. Dá para desligar esta porcaria?